eu sou de Morro Agudo. Tamo junto, aliado. Eu tive tudo para ser um bandidão revoltado. Sou considerado lá de ponta a ponta dos parceiros que eu tenho. Até perdi as contas. Alienação da televisão é constante. Um carro e uma mulher pra mim não é o bastante. Bem longe da PT, distante dos alemão. Ao contrário dos amigos, eu desviei pro lado bom. Olho grande nos irmãos da sentença. Mas a escola, depois do futebol, é o que compensa. Eu marquei presença, são quatro pra cada lado. Dudu de Morro Agudo é centroavante do enraizado. O jogo não é contra, a torneia é a favor. E a regra do meu time é liberdade, paz e amor. O time é vencedor, só ganha de goleada. Ultimata salvação, Léo da 13 e fator baixada. Essa parada que eu falo desde o começo. Quem é, tá ligado que a amizade não tem preço. Não importa quanto tempo que a gente se conhece. O tempo passa, a gente envelhece e a amizade cresce. 007, tende zumbi. Cerâmica, tamo junto até o fim. Eu sou de Morro Agudo, sou do time vencedor. Chega a murra, chama a cara de quem desacreditou. Eu sou Dudu de Morro Agudo e fecho com a rapaziada do time Mata Salvação, Léo da 13, fator baixar. Eu sou de Morro Agudo, sou do time vencedor. Chega a murra, chama a cara de quem desacreditou. Eu sou Dudu de Morro Agudo e fecho com a rapaziada do time Mata Salvação, Léo da 13, fator baixar. Morro Agudo, meu habitat natural. O verbo está na primeira pessoa do plural. Nós. Aqui é Megalize SDL, vem logo após. Atenção, ultimata, salvação ecoa. Oração a Deus Santo enquanto o sangue escoa. Pela vala. Mantendo distante, ocupante do Opala. Que se move com uma 9mm. Assim que se resolve nesses perímetros. Infelizmente. Nesse limite geográfico, tráfico de entorpecente. Fim trágico por conta da aguardente. Essas pessoas mandam a letra enquanto não sou a sétima trombeta. Não é o morro do Pão de Açúcar. Porém não troco meu berço por um endereço na Barra da Tijuca. Apesar dos pesares, problemas, dilemas aos pares. Aqui nessa parte da BF, não incentivo a arte, esporte, suporte do Unicef. Tem moleque no ócio, ou de artefato high-tech. Indócil. Mas Jesus salva, cura e liberta. Mesmo pondo a névoa escura encoberta, tal verdade. Tempestade na alma do fraco. Já já ele acalma, não pule do barco. 4, 3, 2, 1, contagem regressiva. O fato em comum, expectativa, reencontro. Jesus prepara a segunda vinda. Quem ainda não está pronto? A pedra rejeitada agora é angular. Glórias a Deus, a Ele, a terceira pessoa do singular. Aqui o time joga sério, não fica no 0-0. No impacto da batida, eu sou poeta periférico. Na base eu solto o verbo, o que aprendi preservo. Cerâmica é minha quebrada, onde os mano vão vivendo. Alienado entre os becos armados o tempo inteiro. Quando a polícia chega, começa o tiroteio. Garota se prostitui, várias tias sem emprego. Será que a culpa é minha e sua? Né não, é do governo. Que faz chacina na favela e aplaude o desespero. Mas Jesus pode salvar os indefesos do gueto. Eu tenho fé que esse mundão um dia vai ter jeito. A curtição aqui é pouca, mas os manos estão vivendo. Sou Léo da 13. Sim, e sou bicudo. Só pros parceiros. Eu sou de Morro Agudo, esse é o tema. Fé em Cristo e que a paz de Deus esteja contigo, amigo. Aí, Dudu, valeu. É nós sempre envolvido. Nada de dividir, eu cheguei pra somar. Em busca da felicidade, tamo aí pra lutar. Meu irmão, ó só, então, deixa eu te falar. Chega mais, cola na grade, não perca, vem registrar. Sensação, Big Bang, chame como quiser. O rap em Morro Agudo demorou, já é. E vou ecoando minha voz, se pá. De ponta a ponta em Morreba eu não vou parar. A nossa união é motivo de festa. Chega mais sangue bom, só tá barrado quem não presta. O bagulho tá mais sério e é só pra quem pode. Vamos te alucinar, sangue bom, de ideia forte, blim blom. O tempo tá acabando, é melhor tu se ligar. Porque a fonte tá secando, rapaziada tá unida. Da rua é minha família, cercado de amigos. Preparados pro inimigo. Pode vir então, que tamo aí. Então, muito mais forte pra você, mané. Que duvidou, sempre colado com os aliados. Já é, demorou, exalto sempre o nosso lado. Porque esse eu conheço, eu tô feliz com a família e os amigos do P. Porque eu sou de Morro Agudo, sou do time vencedor. Chega a murra, chama a cara de quem desacreditou. Eu sou Dudu de Morro Agudo e fecho com a rapaziada do time Mata Salvação, Léo da 13, fator baixar. Eu sou de Morro Agudo, sou do time vencedor. Chega a murra, chama a cara de quem desacreditou. Eu sou Dudu de Morro Agudo e fecho com a rapaziada do time Mata Salvação, Léo da 13, fator baixar.